nossa sorte, restaurou a nossa alma, restaurou nosso viver. Deus nos tirou do cativeiro, Ele nos amou primeiro e deu a nós um coração de adorador, um coração segundo o seu. Deus restaurou a nossa sorte, restaurou a nossa. Segundo o céu.